meu parceiro Rodo Gigantes. Alô, meu parceiro Alan TK Som. Solta o grave, bebê. Chama. Ei, pô, parou. Me faz raiva. Eu não quero te querer. Não me atende, não responde. Quando eu procurar você, você ainda é legal. Fala bem de mim, acha escuro isso normal. Não tá certo assim, tem que me odiar, tem que defamar. Me faz mal pelo menos uma vez. Você não sabe ser ex. Pega outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto pra me torturar. Para de ser perfeita, arrume uma treta, eu preciso sofrer. Me ajude a te esquecer. Me ajude a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Edilson Ferreira Gigante Produções, o homem que mais promove na cidade. Marcial Equipe Transforme, solta o grave, papai. Ei, para o voo, me faz raiva. Eu não quero te querer. Não me atende, não responde. Quando eu procurar você, você ainda é legal. Fala bem de mim, acha tudo isso normal. Não tá certo assim, tem que me odiar, tem que defamar. Me faz mal pelo menos uma vez. Você não sabe ser ex. Pega outro na minha frente, beija lentamente, eu gosto pra me torturar. Para de ser perfeita, arrume uma treta, eu preciso sofrer. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Pega outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto pra me torturar. Para de ser perfeita, arrume uma treta, eu preciso sofrer. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Alô, meu parceiro Gigante Produções. Essa é pra bater os paredões, bebê. Bora!